A melhor música dos anos 70, 80 e 90. Cá estamos nós para mais uma emissão da Jukebox, a rubrica em que recordamos música dos anos 70, 80, 90. Vamos o mais possível ao fundo do baú para trazer músicas intemporais. É o caso de I Just Died in Your Arms Tonight, dos Cat'n Crew. Depois trazemos Maria Vidal, Body Rock. E na nossa Jukebox Love, uma música que vocês nem sequer precisariam que eu a apresentasse para conhecerem. E acho que não vou resistir à tentação. Só não tenho aqui nenhum prémio para oferecer a quem, por SMS, por exemplo, ou por e-mail, nos enviar a resposta. Qual é o nome da música? Mas quanto mais não seja, é para aguçar a curiosidade, ok? Jukebox. I just died in your arms tonight. I just died. Jukebox. Pois é, nós somos assim, trazemos sempre as melhores recordações à nossa jukebox. Por ordem de chegada, I Just Died In Your Arms Tonight, do Skating Crew. Depois, a música inesquecível de Maria Vidal, Body Rock. E claro, aquela que tinha ficado surpresa, Purple Rain, de Prince. Toda a gente conhece. E por hoje é tudo, a nossa caixinha de recordações está cheia e não é tão cedo que vamos esvaziá-la, porque a rubrica vai estar de volta sempre aqui na sua rádio favorita para juntos viajarmos no tempo e nos lembrarmos de bons momentos com as melhores músicas. Jukebox.